2 Salvador, bom dia, azul 4958, 2 milhas pro 372. Azul 4958, aguarde pista livre. Esse plano de desvio? Foi direto 367, depósito 366 para a final do RNAV da 10. Altímetro em Salvador no 03, vista para 2500 pés. Está livre final do procedimento, chame-se a brisar. Com 1013, 367 a partir de agora e após 37366. Calibre o procedimento, chama estabilizado. 4950, autorizado pouso 10, vento 130 graus, 7 nós. Calibre pouso 104950. Roteiro 219, autorizado Alfa Kilo 43, produção 5 Lima, fica atento ao feedback do Embraer. Roteiro 201, autorizado táxi Abate 1, táxi do Índia. Pelo 0, torre 1895, agência 0 no 3. 375, redução 2209. Afirmam. Redução de velocidade para 2209. Quanto espera no 0, torre 1, 1, 8, 9, 5, agir no 0, no 3. 3, 4, 2, 2, 9, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vento 1, 30 graus 7 nós, autorizado, olhar em decola no 0. Ali decola no 0, estado no 0, no 3, azul, 4201. Alfa, Kilo, 43, posição 4 Lima. Na finalização, desse mantém 050, chegada mais. 4201, decolou ao 50, 1208, controle, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, um bom dia, Azul 401, passando 1000 pés. Azul 401. Bruno 649, estabilizado? Estabilizado, avistando, Bruno 649. Se aproximação em Inami, chame a turma 1895. Azul 401, contato radar decolagem, submontanha 320 após 2000 LEDA. 320 após 2000 LEDA, Azul 401. Azul 275, relator do Serra Vigo 306. Quem negou no 03, autorizado, reposta técnica. Zero meia zero, vou direto 366. Azul 275, depois de aproximação em nave, chama a turma Salvador em 198, desse 995. 295, obrigado, bom dia. Torre Salvador, cordial bom dia, Azul 2775, final em nave 1-0. 1775, continua a aproximação, agora de pista livre. Guarda. No solo ao 54, direita 121, decimal 9, solo. Direito 121, obrigado pelo nome e agora. QNH 03, autorizado pouso no 0, vento 130 graus, 89. Autorizado pouso, Azul 2775. 301 nesse campo de views? Ah, voando Leda, o Azul 401. Pela projeção do seu voo, vai passar lateralmente a posição Leda a cerca de 5 milhas. Volta para o 199, a Leda, na nossa comunicação. Uma aeronave na curta? Visual, vamos dar para frente. O 093 após o pouso da TR da Azul, autorizado, além, mantém o 90. Após a TR ali, mantém o 90, vou 90 na frente. O 2060, desce para 2500 pés. O último transformador 1093 e aqui na Aeronave 90 chama estabilizado. Chame agora o centro de Cifre 288. 288, obrigado, para 201. Ok, eu vou com o 649, próximo da Júlia. O 649, autorizado, Juliette 808. Juliette 08, com 649. Mais Serra Delta na escuta do Paulo. Sim, 093, autorizado, decolagem no 0, vento no 30 graus, 8 nós. Eu tenho que falar com 0, 9, O 93 decolou aos 0900, 1208, controle e Gol. 208, por semana, Gol 093. controle Salvador, Gol 093, passando a 1700, Abora 1-0. Gol 093, contato com o radar na decolagem, subi mantendo 360, fui direto para o Elefa após 2000. Após 2000, vou no Elefa, Gol 093, subindo 360. Abora 1-0, Elefa. Após, apoio após rua direto com pista. Controle Salvador Opera 1208, aciona 5110 Transponder. Decolagem 57. Se você poderia, por gentileza, confirmar pessoas a bordo, autonomia e o pai se encontra? Previsto. Para acionamento da decolagem, temos torre 1895, ajustando 013, bom voo. Passando Serra Vitor 366, na final 1-0, pessoal. 060, completa a próxima terminada, chama a posição 8-5-9-5. Completa a terminada de 1-0, 2, Salvador 2-2-5-5, ou 2-0-6-0. Salvador, bom dia, é o Gol 2060. 2060, que é legal no 093, autorizado pouso no 0, vento no 20 graus, 99. Autorizado pouso no 0, Gol 2060. Agora 93, chame o centro de Recife 1288, alterna 2600. 2288-2600, bom, olhar na frente. 060, no solo ao 07, libera a direita, no 2019, salve. Ali o estacionamento, sim, para o táxi. Siga, você é 2733. Gente, poderia confirmar o nível solicitado? Mais copa, por gentileza. Máquina, 095, Argentina 013, até o meu voo. Serra Brava de Santa Paz, com a centena, decola 1-0, curva direita, saída Arbor 1, e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Opera 1208, aciona 5132 transponder. Está correto, o treinamento por conta de risco, estamos pronto para o táxi. Siga. Eu já no táxi, cheguei na interseção para ingresso, Serra Novembro Vitor. Deixa eu parar a decolagem, eu tenho o meu bolso. A série 2223 separa Arbor 1 ou Elefa? Só está aqui no plano, só tem. 2, uma indicação desse mantém 050, chegada Mari. Número do SF, o senhor Lima 208, a senhora 0150, não responde. Alternativa, estou no meio, faz o ponto. Estacionamento perto da colagem, curva 1895, faz o centímetro, 1013. 226, são cópia. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola 10, curva à direita, saída Arbor 1, Elefa, após Oslo e após Conquista. Controle Salvador Opera 1208, aciona 5134, transforma. Pronto, corrijo o gol no 092. Tá fundo que tá fácil. Paulo Romeu, Romeu, Fox Flight Lima, acione no passe 5, chame para o passe. Meu Serra, novembro e Vito, autorizado a decolagem no 7, vento 1, 30 graus, 069. Meu Golf, prossiga. Céu, meu Golf. Tem curva de risco na RMA. O vento na aeródromo 130 graus, 7 nós. Você pode fora do solo. Vou pegar meu Golf. Céu, Leda, Motiva. Via 210, Taubaté. Contou em Salvador, opera 1201, Ítima, Siona, 51 no 43, transponder. Pelo controle, bom voo. 08 Radar Regular, Estudo Via Uruno para o 300. Para 300 Via. Já no Via. Reportar a base do vazamento, Golf. Delma Golf já pronto para cruzamento. Delma meu Golf autorizado, cruzamento da final da 1-0. Reporte eixo livre. Reportará eixo livre, até Delma Golf. Siga. Fox Trot Lima, da presença CIA da interseção, aguardando para a decolagem. Fox Trot Lima. Toma Golf, já efetuou o cruzamento, está no lugar. Toma Romeu Golf, da presença, segue para o Escapuã, lá transfere para o controle no 20.8, o Hotel Romeu Golf. Já na prova do farol, transfere controle lá, Hotel Romeu Golf. Cara reportado. Pelo meu vídeo, direto ao Eletro. Tem decolagem autorizada? Ah, 17, vento do 30289. Informo apenas um Robson 44, que está prosseguindo agora para o Foxtrot Tapão, modelo 500 pés. Autorizado a decolagem, o Foxtrot Lima. Rio Vermelho, Terra Nebolsa. Bora lá. A 963 apenas para informação, já foi solicitada para o fiscal de paz. O Foxtrot Lima decolou ao 123 do farol de Itapuã, chame o controle de Salvador, deu no 20 decimal 8. Farol de Itapuã 208, onde é o Foxtrot Lima, bom dia. Na Taxi Hotel, para ingresso, estão na 0, semi torre 1895, ajuste na 0, no par. Sente. Viagem 366, 092, utilizada para 2510, último comandante na 0, no 4. Chame estabilizado na final do procedimento. 0, curva esquerda, saída Puca Caju, via Anfezulu, 17. Controle Salvador opera 1208, aciona 5151 no transponder. 2223, autorizado decolagem no 0, vento no 20 graus, 9 nós. Iniciando 2223. Azul 4234, se aparece, pronto, se tiver funcionamento. Vertical, farol de Itapuã. Sou Fox Lima, 510, no litoral sul de Salvador. Informe através de Itapuã. Fique atento ao hotel Rondabouf, que irá efetuar sobrevoo região do Rio Vermelho. Afirmativo, passou o vertical do farol de Itapuã. Está atento a nave na sua cidade do Rio Vermelho, vai manter 510 na linha do litoral sul. Romeu Fox, está aqui dentro. As três de decola da intersecção. Gente, tem condições de cumprir a inferior? Procura a inferior da Arboruno, o funcionador 736, autorizado ali em manter na pistola zero. Ali mantém na interseção, aguardando autorização para decolagem. E 1208, controle, bom voo. 208, ótimo dia, 2223. 5 ajustes na 0, no 4. Moruno, 180, tá livre da restrição, que tá fazendo a inferior, o 2223. Tá livre. Passa, subindo 180, 2223. Terra Novembro Vitor, chame o centro de Recife em 288, terra 260. 288, terra 260, Fox Lima, trafegou anteriormente com a marcha adiante 2 milhas. Parece que o Gauss não mantém o ponto de espera. autorizado decolar da conquista, nível 160, decolar 10, curva à direita, saída Amoruno Elefa, após óculo e após prossegue conforme a rota plano de voo. Cortou e Salvador Opera. 1208, aciona 5147 transponder. Correto, vamos continuar esse treinamento. Sendo um foco clima, 2 milhas da retaguarda, mapa CA 50110, mantendo o litoral. Clima tenta o hotel Romeo Golf para a sua frente. Sobrevoo. Estabilizou na final, gol no 092. 092? Sete aproximação da Renan, deixando a torre Salvador em 1 na noite, do final 9. 205, bom dia, 092. 208, controle, bom voo. 208, obrigado também. Salvador, bom dia, 092, uma mini 632, pessoal, 1 a 0. 092, autorizado pouso no 0, vento no 30 graus, 8 nós. Salvador, bom dia, Sotero 3733, perfil da Arbo 1. 02733, contato radar na decolagem, precisa conforme autorizado. Você informa que vai manter os 3000 devido à performance, o manter o nível, o restrição de 3000. Sane 5132 no transponder. Posteiro 2733. Você precisa sane 5132 no transponder. 5132. Só que você lembra já na travessia da boca daí? Passaria do 2223. Prossiga. Possível, senhor, para coordenar a PROD de conquista para o 2223. Boa, inicialmente voe Alefa. Alefa, 2223, aguardando, obrigado. O 759, após a aeronave da companhia, está autorizado ali, manter 1-0. Pode, Zero 92 no solo aos 32 direito no 209 solo. Entra e direto para a TAP. Lima 092, autorizado Alfa Juliette, posição 0741. Autorizado decolagem 1-0, vento 140 graus, 9 nós. Vento Zulu 44, controle 1208, aciona 51154. Ok, autorizado por seguro 2360, rápido próximo, chegar ao 80. Até Zulu 44, direto de tudo. O controle é 1208, responde 51154. Planejamento está correto, são pronto. Se tiver funcionamento, voo 949. Demorar com o funcionamento para 949. C313, quando possível, se estimar de pouso em Lapa. Quando pouso é o 1140. Perfeito. 9 decolagem 34, 208, controle, bom voo. 208, obrigado, bom dia, vou no 759. Controle Salvador, muito bom dia, vou no 759, decola, Nadael, luzes agora 1100 metros. Quando 759, contato com a Darren Decolagem, subi manter o 360 após 2010, Goileta. 0360 após 2000, Leda, 759, obrigado. 22223, vou direto do Conquista. Direto Conquista, 2223, muito obrigado. aeronave autorizada em contato. Aguarde. 4981, identificação, desse mantém 040, chegada bom. Autorizado táxi parte 1, táxi 100 em dia, ponto espera 10218, 0 no 4. Bom dia, obrigado. Alô, Salvador, o voo 069, acabou. Fortaleza, número 370, da coluna 0, curva A, esquerda, saída Rombo Sotiva e a coisa Luna 9, após Bangu, Abucu, trouxe conforme rota. Controle 1208, cena 5165, transponder. 3370, autorizado para Fortaleza, decola da 10, curva esquerda, saída Rombo Sotiva, 370, Luna 9, Bangu, Abucu e a Fonsonca no plano. 308 ao controle, transforme 5165, o gol 2069. 2069, o procedimento está correto, então pushback para o Milton. Tem que puxar algo, 2069. No 649, autorizado táxi parte 1, táxi da Índia, posto 010, torre 1895, agíssima 014. Autorizado a olhar em decolar no 0, vento, 120 graus, 99. 234, manda mensagem do bem da Goa Retaguarda, autorizado, uma contato. Torre Salvador, Gol 1649, aproximando-se do ponto de estela, tá pronto. Autorizado, Daniel, e mantém, está no 1649. A linha e mantém, na 1-0, Gol 1649.